Golf, fraco ajustado, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 099. Sobre o pouso, cabeceira 97, Romeu Romeu Golf. Foi, Salvador, boa noite, gol 1134, Monteiro da 10, pronto. Gol 19, 1134, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 099. Alinhar, Romeu da 10, 1134. Aí, boa noite, voo 098, para a próxima, tem uma baixada de trabalho. Voo 1098, tráfego avistado, destino 017, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo a aeronave iniciando a decolagem na 10 e tráfego adicional pousando na pista 17. É, te aguardando. Livre pista direita, ao estacionar, frequência livre. Voo 1134, decolado ao 10, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado amigo. Voo 1098, autorizado, pouso pista 10, vento 130 graus, 109. Teve pouso 10, pouso 908. 098. Vou marchar aqui o ar, Jamo. Autorizado, Jamo. Maravilha, obrigado. Boa noite, 1908, mantém a via chegada dessa até nível 060. Boa noite, Força Aérea 01, via chegada bom, fica para 4.000, ajuste 1017. Solo 12, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 121, Salvador, boa noite, eu vou no 098, no estado. No 098, ligou a pista, é isso? Negativo, boa noite, 098, no estado. Pede no 098, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette, 03, vou no 098. Dado no ILS, fechamento 6212. Completa sinal, chama a torre agora, 118-95-6212. 118-95-6212. Fechamento 6212, estabilizado no ILS. Fechamento 6212, ajuste no 017. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Ajuste no 017, fechamento 6212, está informado. Fuxilé 6212, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso 10, Fuxilé 6212. Salvador Azul 2710, descida. 127-10. Desculpa, 2713, ideal de descida. Ok, desce para 4.000 pés, 2713, 1017. 4.000 com 1017, 2713. Fica a luz 505, vou manter 500 pés. Vou manter 500 pés então, chama para o acionamento o Força 805. Controle solo 121 decimal. Chama 121 decimal 1162 número. Solo Salvador, esta linha 6212. Entrou para ataque. Autorizado descida até o nível 050, 6901. Aqui esquerda para a base militar de Tango Watch, descida de nível 050, 6901. Boa 6258, voo ITAP, desce até o 50. Rua Mari, desce até o 060. Mari, 060. Rádio Salvador, boa noite, partida 2222, escuta a remota 12, informação Bravo. 1-0 para a guarda contigo. 2228, boa noite. Informação Bravo, confere. Vitória da Conquista, já tem 180. Aprovado, senhor estatuto-cópia. Passarela 2222, autorizado para Serra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Pista em 10, primeira curva à direita, no, na saída Arbor. Após Arbor, voa Elefa, após Elefa, direto ao flor, conforme plano de voo, senhor. Controle opera em 120.8. Transponder 5507, passarela 2228. Aprovado o Salvador para a conquista, defesa por 1-0, primeira curva direita, árvore aberta, off-door, passa o Flamengo Rock, nível 1-0, controle 208, transporte 507, 2228. Resta fechamento, passarela 2228, na remota do pátio principal, chame o ponto para o push pega para a Maria, obrigado. Plano para 205, inicialmente. 205, combatendo 200, certo? Inicialmente na prova 205, aguardando o dono. 205, 0. 0, 10 para 3.000 pés, 2017. Para 4.000 pés, 2017. 4.017, 6901. Motor 01, pro 195, está com a moção? 95 livre. 95 livre, obrigado. 001, rua Duna, 2.000 pés, autorizado, 2017. Estabilizado, azul 4107. 4107, completa a final com a torre 118.95. Boa noite. Boa noite. Limite, 6908. Azul 6908, assume Duna 2010, livre LS 2017. Duna 2000, livre LS 2017, 6908. 07, estabilizado, X-ray da 1-0. Azul 4107, ajuste no 07, pouso autorizado, pista 10. Meto 130 graus, 11 nós, tráfego ao estado. Pouso autorizado no 0. Fazer 27 na 3, reparação para sequenciamento, curva à direita para o E235, limite magnético 100 Timbra. Direita 235, limitada pela 270 de Timbra. Corrigindo a magnética 100 Timbra, azul 27 na 3. 100 de Timbra, sente. Chama 6258, desça para 3000 pés, e aí chama 097, redução de velocidade 2009. Chama 027 na 3, tem uma formação pesada nessa proa na 235. Gente, confirma a proa que pode voar o azul 27 na 3? A 200, fica boa. Gente, veio na proa 200, redução de velocidade para 1809, azul 27 na 3. 200, reduzindo 1809, gente. Estabilizado o visual quando 0009. No 001 no completo decimal, está na torre 118 decimal 95. Salvador, boa noite, Conselho 01, no final do 90. Conselho 01, ajuste no 017, teste para o estado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Conselho 01. Agir na 908, mantenha a presença de velocidade até próximo ao externo para ajudar no sequenciamento. Sente, na 908, mantenha a velocidade. Força aérea 01, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 109. Pouso no zero, Força aérea 01. Pela alta fila da parte 3, espera a sinalizadora do passo no chão. Eu saio na 90 mais. Então, tá, como te conhece, posição de 12 horas, 400 pés abaixo, hein, senhorita? O azul 27 na 3, o parágrafo está passando a posição do né, a 3 na 6. Estamos descendo para 3 mil também. Positivo, o parágrafo cruza 3, está cruzando 2500 agora. Certo. Leia 908, completo sinal, chama a torre, 118 do sinal 95. 795-908, pega agora. Chama 6258, retoma a navegação na proa de Duna. Trato para o estado, ajuste o 017, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 17 para o 0908. Romeu 52, busca para 4.000 pés e ajuste na 017. Ajuda 73 para o localizador esquerda 120, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Esquerda 120, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado 2713. Dentro do 152, operação para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Estabilizou 2793. 2793, completo sinal, chama a torre, N8 do sinal 95. 895, boa noite, obrigado. Boa noite. Direita 2101. 2228, mantém a posição. Sim, é só tomar um dano, né? Será? Aproximadamente mais 4 minutos. Obrigado. Boa noite, Conselho 01, entrou? Conselho 01, ataque aprovado via Alfa e Delta. Chame quando na Delta. Alfa, Delta, não é Delta, cruzamento 01. Ajuste no 017, continua a aproximação. Número 2. 7, 27, 27. Mantenha a posição aguardando para autorização, prepare pulsa transição de parte. Transição de parte. Afirma, sinal 6258, reduza para a aproximação, completo o sinal, chame a torre, M18 do sinal 95. Posto aéreo 01, na retaguarda do Cia Azul, agora cruzando pista 10, tem autorizado o cruzamento da pista 1028, chame ligado. Retaguarda Azul, chamará de 01. Azul 6908, solo aos 32, livre pista direita, chame controle solo 121 décima 1. 219, 69, 08, azul, obrigado. Controle 120 decimal 8, transponder 5514 gol no 170. Então, 3152, completa o sinal, chama a torre, 118 do sinal 95. Juliette 6908. Portão 01, aprovado o ingresso Juliette 6908. Juliette 01, 6908, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 2713, solo 35, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Direita, chama solo 201, boa. Boa noite, Bravo, confere. Para Sierra Bravo, Sierra Golf, tem o 370 já aprovado. Prepare a saída, pulpa, transição, executada, aguarde o número 4. Opa, 3018, pronto para o táxi, 40 a bordo, 5 horas e 10, Salvador. Ficando com a saída de 2228, táxi autorizado até através do portão 612, negando 017, chame através do 612. Táxi através do portão 612, chamarei 2228. Boa noite, Azul 2713, autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio. Alfa e Kilo, pátio 3. Passarelo 2228, táxi autorizado até o ponto de espera pista 10, QNH agora no 017, atento ao Embraer da Azul, agora ingressando no pátio principal, se dirigindo ao portão 01. No ponto de espera, quando pronto, chame a torre, frequência 18, decimal 95, passarelo 2228, tem um bom voo. 17, o táxi aprovado até o ponto de espera 0, programa 6, muito obrigado, boa noite, 2228. Boa noite, João. Voo 1098, pronto para a fábrica. São 3152, ajuste no 017, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, trato pelo estado. Claro. 120.8, transponder 5516, voo no 098. Utilizado Serra Brava, Serra Golf, nível 370, via outro zona no 0, decola da pista no 0, curva direita, puta, caju. Controle 1, 2, 0, 2, 1, 8, aciona 5516, voo no 098. Impedante, Elisa. Primeiro decolar, primeira curva, na fase de decolagem, pista no zero, curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar. Fuca, transição Zipar, primeiro decolar, primeira curva, fase de decolagem, pista no zero, curva à esquerda. Sim, então é Fuca, Zipar, com curva à esquerda, agora 0 na 2. Correto, protegimento do 0 na 2, proção 3, restante para o fecho da questão. Chamará. Boa noite, Xanem 6258. Autorizado Alfa. Chame para ingresso para sua Juliette. Alfa, chamada para ingresso para Salvador, boa noite, 3222, ponto perdão, 0 ponto. Passaredo 2222, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Boa, Sinão 2222. Então, 3152, solo 39, limpe pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 2 na hora, pô. 1170 para push de acionamento 10. Porta 10, aprovado push de acionamento 1170, chame controle, saco. Autorizado push de acionamento 10 para o 1170. Salvador, boa noite, desce. 016, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, Juliette. 0218. 208, tudo boa? Boa noite. Salvador, boa noite, passarelo do 2228, decolou, árvore elétrica. Passarelo 2228, boa noite, contato radar, sujeito de instrução nível 180, após 2 metais autorizados direto à árvore. Sem restrições, até 80, poderia confirmar após 2000, árvore? Afirma, após 2 metais direto à árvore. Presente, está cruzando 2200, boa árvore, obrigado. Principal, observando a Avianca parqueando no portão Meia Dúzia, após Índia observando o TAM parqueando no portão 02 e Alfa, que é o ponto de espera da pista no 0, que nem agora no 016, acabou de mudar no 06, no ponto de espera quando pronto, chame torre na frequência 18 desse 95, o 1170 tem um bom voo. Você segue via Pátio da Índia no Antártico Avianca após 02. Alfa, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, chama 08, vento 130 graus, 109. Sério, zero onda, autorizada a colagem do carro. aérea 01, decolado aos 44. Proa Sul, aguarde transferência, reporte livramento da 35. Força aérea 01, reporte lá do livramento da 35. 2228. Precisa passar o 2228. A gente vê se poderia coordenar a proa direto de conquista. Pode fazer a coordenação, passar o 2228. Obrigado. Eu sou o Manuel 208, direto, boa noite. Boa noite. Controle, força aérea 09. Força aérea 01, mantemos condições visuais de ajuste na 016, reporte visual com local de pouso. Força aérea 01, reportará visual com local de pouso. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 129. Autorizado alinhar e decolar na 10, voo 1170. Guiana 972, completo sinal, chama torre, 118, do sinal 95. 18, 95, 972, obrigado, boa. Passarela 2228, após a posição da árvore, autorizado direto de Vitória da Conquista. Após a árvore, direto da Conquista. Obrigado. 2228. Salvador, boa noite. 972, a Gol estabilizado ILS, X-Ray. Gol 1972, tráfego avistado, ajuste no 016, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Toma a aeronave iniciando o decolagem na pista 10. Gente, o 972 aguardando a autorização de pouso. Poderia confirmar o tráfego posição 3 horas, está 900 metros abaixo. É um helicóptero seguindo na linha do litoral. Ok, obrigado. 972, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 119. Livre, pouso na 190, 972. Voo 1170, decolado ao 50, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. Chame controle de Salvador, 20, decimal 8, obrigado, tenha uma boa noite, voo 1170. Boa noite, 970, boa noite, contato radar, suba para o NISA 370, saiu da PUC. Atenção 370, pessoa saiu da PUC, gol 170. Direito, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pistão 0, Senegal no 0 no meia, no ponto de espera, quando o ponto de chimitou, rio no noite, decimal 95 no 098, tem um bom jogo. Estabilizado, no ponto de espera da pistão 0, vai chamar o ponto ou noite, decimal 95 no 0 no meia, jogou no 0 no meia. Oi, Salvador, boa noite, gol 1092, pista 1090, pronto. Gol 1098, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10, gol 1972, solo ao 51, livre pista direita, chame e controle solo 121, décima 1. Solo 1098, autorizado decolar, pista 10. Vento 130 graus, 122. Autorizado decolar, pista 10, gol 1098. Está colado ao 54, chame controle Salvador 120-8. Controle Salvador 120-8, gol 1098. Controle Salvador, boa noite, gol 1098, passa 2010 na saída Fuca. Gol 1098, boa noite, contato radar, chega para o nível 370, sai da Fuca. 370, sai da Fuca, gol 1098. passageiro 2222, solicite uma vez como será o 160. Gente, passageiro 2228, chame agora o centro Recife, 1260, alterne 1288. 2228, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 970, chame sempre Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Chama Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Obrigado, boa noite, gol 1970. Boa noite. Gol 1098, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2085, 255, obrigado. Azul 4062, boa noite, autorizado direto do Lima, desça para o nível 050. Informação 1228, boa noite, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. Mari, descendo para o 060, 222. Salvador, o azul 4062, está direto para a posição Duna e descendo para 050, positivo? Afirmativo, azul 4062. 062. 1228, Paz de Rios, 21. Ok, autorizado, Paz de Rios, voa Duna, voa 222. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste chama 016, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado com 1016, na final da 1010, azul 4062.